e seus teclados. Posso recordar como foi muito bom conhecer naquela noite, ó linda. Foi lindo seu olhar, rolou um clima entre nós dois. Logo quis te conquistar, ó linda. Meu coração bateu mais forte, dizendo que era você. E o brilho nos teus olhos me amava. Por uma linda mulher, logo me apaixonei. Você me dizendo sim, ó linda. Linda, seu amor pra mim é tudo. Quero toda noite um casal apaixonado à meia luz, nós dois a sós. Linda, seu amor pra mim é tudo. Quero toda noite um casal apaixonado à meia luz, nós dois a sós. Conquistar você é tudo que eu preciso. Você me beija, eu deliro, me entrego. Eu quero te amar, vamos deixar rolar esse clima gostoso, ó linda. Linda, seu amor pra mim é tudo. Quero toda noite um casal apaixonado à meia luz, nós dois a sós. Linda, seu amor pra mim é tudo. Quero toda noite um casal apaixonado à meia luz, nós dois a sós. Gosto do seu jeito de me abraçar. Gosto do seu beijo, sem você não posso ficar. Sei que você me quer toda noite com você. Linda, teu amor pra mim.